moleque barroca. Vitória Real, Clube dos Amigos, CDD, Canindé, Flamenguinho. Boa Esperança, Laranjeira, só doidão, só doidão. Vários times de várzea. Alegria da rapa. Vai moleque, toca a bola no Mosca, caralho. Cê joga é por 11 e o estádio lotado. Cê não é Garrincha pro outro parar. Não, não. O Pelé com a 10, aqui ninguém vai gelar. Quer levar os 11 de cor inversa. Pisar devagar nos campos de favela. Se é jogo é guerra, sem dar os rojões. São mais de 1000 corações, emoções, a flor da pele, a cada lance um teste. A fé carrega as preces, o sangue ferve, a chapa esquenta. O bagulho é muita treta, 0-0 placar, mostra jogo difícil. Cada minuto é decisivo, olhar fixo, o campo hipnotiza. Final de campeonato vale vida, o juiz marca em cima, nada passa em branco. A torcida vibra, o capitão beija o manto, demonstra amor, força e raça. Pra subir no pódio, levantar a taça. A quebrada carrega o time com devoção. É moleque barroca, o meu coração ladrão. Passa a bola e vai, vai, vai. No jogo da vida, se moscar, cê cai. O 10 é demais, entortou a zaga. É 1-0 pra alegria da massa. Se o juiz apita e o jogo acabar, o nosso time vai ganhar. A quebrada carrega o time com devoção. É moleque barroca, o meu coração ladrão. Passa a bola e vai, vai, moleque zica. Final de campeonato vale vida. A quebrada carrega o time com devoção. É moleque barroca, o meu coração ladrão. Passa a bola e vai, vai, moleque zica. Final de campeonato vale vida. Passa a bola e vai, vai. Passa a bola e vai, vai. Quebrada carrega o time com devoção. É moleque barroca, o meu coração ladrão. Passa a bola e vai, vai. Passa a bola e vai, vai. A quebrada carrega o time com devoção. É moleque barroca, o meu coração ladrão. Passa a bola e vai, vai. Passa a bola e vai, vai. Mixtape, Mixtape, Chris Dogs.